É isso aí, galera, estamos começando o Tá No Yan Podcast. Lembra aí, eu sou o apresentador de vocês hoje, o fantástico host. Vamos torcer pra essa internet não trollar eu tão hard igual ela vem trollando, né, nos últimos dias? Senão, é pra bater o cartão, né? Porque não, dessa vez de verdade, mas dessa vez de verdade tá trollando. Não foi igual semana passada, tipo assim, tô trollando, não aconteceu nada, tá ligado? Dessa vez tá nervoso a parada. Mas é isso aí, estamos aqui com o nosso co-host, o mestre do ilusionismo, o maior filósofo das filosofias brasileiras, o nosso querido Paulo Endeavor. E aí, galera, boa noite. Hoje a gente vai falar de um negócio que me triggera, então estejam preparados. Oh, pois ainda é segunda-feira. Nossa, ainda é verdade. Segunda-feira e feriado, né? Feriado. Já tá até pra vocês, né, pô? Pro resto do Brasil, não. Sério que tinha tema? Vocês não me contaram? Meu Deus! Você sabe ler um negócio do Telegram, João? Então, tá lá, velho. Já faz tipo. Quando ele lê, ele manda foto. Aí. Ah, tá. Na sexta-feira. Ele perde o foco. Foi na sexta-feira, João. Mas enfim. Falo... Mas enfim, temos o nosso segundo co-host aqui, o mestre do Idol Master, profissional no PVP do Black Desert Online agora, nosso querido World João. First. World First! Boa noite, pessoal. Eu tô vendo aqui ainda no Telegram o que vocês vão falar hoje. Não Black sei. Desert, rapaz. Ele vai ficar caçando até amanhã, já fala de Black Desert. É, tem um tal de Charles Manson aí. Não, isso aí não tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver. Podemos falar também um dia, quem sabe. Pelo amor de Deus, fala no começo. Não, mas gente, mano, tem um seriado muito bom agora sobre serial killer que compensaria um dia. Ah, né? verdade. Aquele Mindhunters lá, cara, tá bom. Muito bom também. Bem feito. Acho mas boa, então. Boa gente... parte dele. E a história é real, né? Essa é a melhor parte. É, então. Não é fake, uns... o negócio você, é de real, você real mesmo. Você acha no YouTube, mano. Você acha no YouTube algumas entrevistas com os mesmos assassinos que eles botaram no seriado. Aham, uh-huh. É muito doido. Então, tem muito bom. Cara, pera aí que eu vou achar rapidão o nome dele. Mas ele é um YouTuber. Que ele fala. Tipo assim. Todo canal dele construído em volta de coisas assim, tipo, né, coisas estranhas ou coisas que aterrorizam, sabe, as pessoas. E ele tem uma que é uma análise interessante sobre psicopatas. Ele é famoso, cara. É BR ou...? Não, ele é americano. Ah. Vai estar em inglês o conteúdo. Mas vale a pena, cara, é tipo assim... Vamos todo mundo assistir Mindhunters aí, assistam Mindhunters, termina Mindhunters. Sim, Mindhunters, recomendadíssimo. É, isso é muito bom, Jesus. Mas antes de Mindhunters, nós vamos falar do que, Hugo? Cara, primeiro nós vamos falar, né, do poder da triggeragem, né? Nós vamos falar de Buraco Dazartu Umrainuru. Maldito Igor que me botou isso na cabeça agora. O que? O do Black Desert? Não, esse negócio de falar ru no final, porque não é japonês. Ah, buraku. Furubaju não tem ru. Furubajuru, agora tem. Furubajuru. Agora furubajuru, tem, né? Adicionamos aí, Furubajuru, né? Destiny. Meu Deus, cara. Mas então, vamos lá. Todo mundo jogou aqui, né? O Hugo jogou mais do que a gente. Então o Hugo foi... Você uh-huh. Já chegou até o Awakening, né? Já. E tal. Você chegou a participar de alguma guerra, alguma coisa assim? Já, fizemos também, mas puta que pariu. Então, vamos lá. Quem que fez esse jogo mesmo? Alguma coisa Fox, não é? Não. É a publisher. Cara. Mas tem uma empresa grande, né? Quando ela lançou, não, eu acho. Eu não lembro de ter vindo com nenhum nome de grande empresa por trás. Uhum. Só que quando ele saiu, qual que era o quê, né? Era o quão bonito ele era. E até certo ponto não tem como negar que ele é um jogo bonito. Uhum. Né? Você entra, você fica um dia inteiro mexendo no nariz do seu personagem. Pensa. Me deu uma preguiça quando abriu aquela tela de construção de personagem. E aí eu vi as camadas da bochecha. Nossa, e aí, tipo ligado. Assim, cada pontinha, eu falei, mano, eu não vou mexer em tudo isso aí, eu deixei. Eu acho que não vai mexer, você fez um bruxo, velho. Como assim? E se ele Mago. Quisesse fazer um kawaii desu? E se ele quisesse fazer o Kirito? Falar pra você que meu wizard, ele é meio boy band, hein, então... Aí, ó, e se ele quis fazer o Noctis? Só digo isso pra você, não, meu é o Ignis, né? É Ignis. É o Prompto, que é o... Que é o mais K-pop lá. Tá falando, mano? Meu Deus do céu. Mas não, é que, tipo, dá uma preguicinha. Pra... Você tem que curtir muito ficar mexendo em cada coisa, né? Sim, sim. É, eu fiz isso. Eu peguei uma idol japonesa e fiquei... Botei que a foto idol? Lá... Não, fala idol, fala idol. Ah, Nanase Nishino. É Nishino? É. Não é Nishino. Kana Nishino, não, né? Não. No do... do falei, no caramba, porque... Falei, caralho, o João tem bom gosto por um instante. Não, não tem. É, achei que era Nishino. Kana Nishino. Ela é daquele... grupo gigante lá, João? Um deles, né? Qual? É a KB48? Não, Nogizaka 46. Ah, Nogizaka. Ah, então eu sei quem que é. Ah, tô ligado. Eu sei. Você tem medo de mim, Paulo? E o maluco já tem um banco de dados na cabeça dele. Exato, assim. Exato. Cara, é, então, tem 46, ele falar do grupo A, B, C. Ah, tá, lembrei. Eu conheço muito essas putaria porque eu fico vendo Oricon, essas merdas, que eu sou retardado mental. Então... Aí eu decoro, tá ligado? Essa gravação que você tá postando aí é do quê? Você sabe que classe que é? Não, que classe que é? É... Tem da, de Sorcerer e vai ter de Wizard nessa frente. Ah, tá. Não, beleza. Tem um pouco de Musa também no meio. Musa não, é Musa. É Musa, é. Musa. Mas, mais ou menos. E aí, bom, pra quem não tem ideia do que é Black Desert, como que a gente pode sintetizar o que é Black Desert pra alguém que não tem ideia do que é? É, pensa na EA. Jogou no lixo, velho. Querendo, ele é sandbox, né? Ele isso. Tem essa coisa, ele é totalmente focado em PVP, pelo que dá pra entender. É bastante foco em PVP. Tem o que de PVE lá? Os monstros que aparecem de vez em quando no meio do mapa, mas te matam com hit kill. Caralho, é. Já entendeu, né? Paulo dropando o jogo. E aí como eu te disse, lembra que saudades Final Fantasy nessas horas. A poçãozinha, né? Pra você não perder XP, né? Por que você acha que ela tá lá? E por que você acha que todos os fucking boss dão hit kill? Caralho. Aliás, mentira. Eu não vou. Não vamos espalhar Discord e fake news. Uh-huh. O boss que é importante, que é pra pegar a arma, não te dá hit kill mais. Ele deixa tipo com 40% da vida. Então você pode sobreviver a um ataque dele. Só que no meio daquela putaria de gente batendo... Explosão, né? Explosão. Cara, eu fiz um... Eu não tenho ele em vídeo, mas eu lembro que eu streamei isso aí pelo No Hands ainda na época, não era nem a equipe do Cash and Flare. A gente fez um boss, inclusive o Jester, o nosso querido Jester, tava por lá. E, cara, tinha tanto Wizard, mas tanto Wizard, que minha tela era tipo assim, ela ficou vermelha. Era isso. Tipo, e o meteoro caiu um atrás do outro, assim. Eu ficava tipo, mano, o que tá acontecendo, velho? Tá ligado? Porque de repente, um word explodia boss? Tudo. É um word boss, ele fica aberto, você vai lá e mata. E os bosses nesse jogo são o seguinte, da seguinte forma, se você der mais dano, você tem mais chance de vir com ele bom. Então você tem que estar sempre batendo nele, entendeu? Sempre dando muito dano. Entendi. Pronto, agora você vai editar de novo. Vai lá. Ah, verdade. Porque senão eu tenho que ficar ouvindo. Até chegar naquele ponto, mano, eu fico na preguiça. Eu posso fazer um barulho aqui. Não, faz não. Nossa, vuvuzela. Beleza, então. Vuvuzela, caralho. Old but gold, mano. Eu tava falando desses boss, tá ligado? Isso. Quanto mais dano você dá nele, entendeu? Maior sua chance de vir item. Então é uma putaria o negócio. Uhum. E aí tem a história da poçãozinha pra você não perder XP, né? Então, porque você perde XP quando você morre. Quando você morre, você perde XP. Mas, tipo assim, parece pouco, mas 1% no final, cara, do jogo. Quando você tá no level 50. É 4 fucking horas grindando. Então. Caralho. Você acaba. Você vai sentir, né? Você vai sentir. E ela, tipo assim, ela engana trouxa, ela é baratinha a poção, tá ligado? Mas quando você vê, fi. Você já comprou um saco. Que vai de poção, né? É fácil você gastar dinheiro. Eu não lembro quem que era. Mas era um dos... Eu não sei se foi o Tsusai, mas foi um dos meninos lá do Final Fantasy que jogou junto com o Jester. Ele foi brincando, tipo assim, tal. Quando ele percebeu, ele já tinha gastado 400 euros no jogo. Caralho, filho. Entendeu? Nossa. Porque você não percebe. Porque, tipo assim, o equipamento vai quebrar. E você usa a poção pro equipamento não quebrar. Aí o encante não sai, entendeu? Aí você, meu Deus, aí você faz de novo. É muito RNG, entendeu? Isso amarra muito o jogo. É, você tem que ir meio a prova de frustração ouvir falar nesse jogo. Sim, sim. Tem um cara que eu assistia os vídeos, não assisto tanto mais, mas que chama Lazy Pian. Lazy Pian. É, ele fazia vídeo WoW antigamente. Uhum. E agora ele focou em MMO, ele joga tudo que é MMO. E aí ele tinha parado na época do Black Desert e ele falou assim, mano, eu não aguento esse bagulho de eu ficar tentando aprimorar minhas armas, isso é um inferno. Uhum, sim. E é porque era muito frustrante. Mas aí ele voltou. Aí mas... que eu te falei, tipo, diminuiu bastante a minha frustração no jogo. Porque o nosso querido amigo Jester me deu 2 fucking bilhões de silver. É, de silver, então é eu praticamente dinheiro. Eu ia lá e falava assim: ah, compra mais 15, compra tal coisa mais 15, compra tal coisa, entendeu? Tipo, eu buildei meu char fácil, entendeu? Mas como você conseguiu se não tem trade? Tem tradezinho. Você não pode passar item, se não me engano. Isso, você pode passar dinheiro. Ah, tá. Tem o tradezinho. E aí, Bleft? Esse Bleft, cara. É. Eu vou te falar. É um dos colegas nossos aí de muitos anos de jogatina, entendeu? Ele só joga Arena no WoW agora, profissional de Arena. Full PVP. Full PVP. Full PVP, rapaz. Ixi, velho. Já me carregou. Todas as montarias de PP. Ele e o Raider me carregaram já algumas vezes, já, velho. O Akko também me carregou algumas vezes. No WoW, Arena WoW. Que eu não sabia de nada. Eu simplesmente entrava e era explodido. Aí eles iam lá e ganhavam pra mim. Tá ligado? Ou você ainda tem bilhões no jogo? Eu dei também NA, mano. Velho. Não adianta nada. Não adianta nada. Ah, velho. Por que você acha que eu fiquei triste pra caralho na hora que você jogou Black Death? Falei, caralho, vou chegar lá com meu cavalo brilhante da pica dourada. Ele montar, eu vou dar PK no 6. Vou chegar dando PK nessa merda. Aí eu olhei assim, cara. Aí, eu, tipo assim, eu digitei a minha senha, falei assim, senha não encontrada. Tipo, aliás, login não encontrado. Eu falei, cara, não vou... Não encontrada? Tipo, eu levei um susto, né? Primeiro, falei, caralho, fui hackeado, né? Aí eu pedi outra senha, aí caiu no e-mail. Aí eu falei assim, ué, mas espera aí. Tipo, tá ligado? Ué. Aí eu vi outra empresa no Brasil. É, isso é meio zoado. Deve estar passando um boss aí, se eu não me engano. Tá, tá passando boss, daqueles que tu invoca, né? É, tem vários aí que eu vou estar passando. Mas bom, eu foi quando, João, a gente comprou? Sexta-feira? Sim, acho que foi sexta. Foi sexta, que aí avisaram a gente que tava com promoção no Steam. Tava R$20. Eu já sabia que ele tinha vindo pra cá, mas eu sabia que era um jogo que, pelo menos pra mim, ia ser bem enjoativo depois de um tempo, né? Então eu não me interessei muito inicialmente, não. Acho que o João também não, né? Eu lembro Eu joguei um trio uma vez. É, também. Mas a gente tinha conversado na época, lembra? A gente falou assim, ah, mano, nem é o tipo de jogo que chama muito nossa atenção. E o Hugo caiu de novo? Não, tô não. Indo. Pode falar. Ah, tá. Não, é que susto, eu ouvi um trum. E... Um trum? É, eu ouvi um trum, eu fiquei, ué... Mas... Aí... Bom, a gente foi lá e comprou, né? Então, né, velho? Por R$20 eu tô comprando qualquer coisa. Mas, ah, é mesmo? Tá vendendo umas coisas aqui. Não. Essas... Mas, e... Sei lá, o João, você tinha jogado o Trial, né? O que você sentiu até agora? Você já tá no level 50 já. O João tirou a bunda da cadeira desde sexta-feira. É... Eu tirei ele um pouco no domingo, mas enfim. Não entra no mérito. Não, vamos já conta, pô. É. Assim, é o motivo não entra no mérito, depois explica. O jogo. O trio aí foi exatamente igual ao começo, né? O que as críticas permaneceram. O começo do jogo é meio chato, porque te joga ali no mundo. Ele tem uma historinha, mas. Sabe que não dá vontade de ler? Ele não dá vontade de saber o que tá acontecendo. Eu não sei então, como é que tá a tradução, cara. Como é que nossa, é a tradução? Nossa, então, isso eu vou chegar lá. É chegar o rage do Paulo de hoje. Vou chegar lá. Ai, começou. Ele já explodiu durante o jogo hoje. meu querido Paulo da linguística, me dê suas linguadas, vai. Não, a gente vai chegar lá, não, mas prossiga. Então, e agora que eu tô no 50, eu tô em breve, devo chegar mais perto do endgame, que eu não sei onde exatamente é o endgame do jogo, mas... O endgame é na porradaria. É porradaria e farmar bicho, velho. Então, eu não sei se vai mudar muita coisa, não. Uhum. Eu não sei até quando eu vou aguentar, né? Porque você fez uma grind extremo é. Você fez uma tamer, né? Sim, é. E o que você tá achando de jogar com ela? Você tá se divertindo, já deu quantos golpes? Cara, Tá, desculpa, a piada foi horrível. O que, que acontece? Não, a gente soltou no dia, mas. Você já me avisa aí o Léo e o Chef Master, que o Léo mandou um capa ali, e o Chef Master falou um raio. Foi o Léo, culpa do Léo, na verdade, que converteu a gente pra esse jogo. Ah, mas eu sabia que ia ser coisa do Léo, velho. Culpa do Léo, mas... Ele vai parar de jogar. Ele puxa geral, velho, pras paradas. Daqui a gente tá falando existe. No momento, chefe, de Black Desert. Mas, prossiga, João. Pompinha Desert Online. Então, eu... Como eu vim do Final Fantasy, né? Tem algumas características do jogo são muito estranhas. Porque, tipo... Eu chego lá, o meu amigo me falou, aperta shift, botão esquerdo ali, que você criou essa habilidade, ela vai dar um golpe com uma onda de impacto no chão, isso aí atordou os inimigos, não sei o que, dá um puta dano em área. B, realmente dá. Resultado, o que que eu faço? Eu faço isso. Só faz isso? O tempo todo, e não tem um bicho, eu vou no meu level, o bicho que tá 3 levels em cima de mim. Eles derretem, eu junto 5, 10 em cima de mim, e eu fico seguro, eu só travo o dedão e fico lá. Tem que ver com a Awakening, velho. A Awakening se sumou no bicho e ficou olhando. Tipo, beleza, vai lá, bicho. Parece jogando Hunter de Hunter. Então, wow, tipo, se manda o bicho olhando. É, nossa, maldito Hunter. Eu sinto que a dificuldade só vai vir no PVP ou nesses World Boss aí, porque da progressão em si... Basicamente o senso de dificuldade, realmente, de desafio é mínimo. Não é, não tem. Tipo, o desafio, na verdade, é se dirigir o burrinho. É, porque o Tamer você ainda aguenta bastante porrada. Agora... Paulo tá com Wizard. Mano, ele vai sofrer um pouco. Vai ter uns mobs lá que são meio chato. Ah, mas mais pra frente, porque até agora, velho. Troll, eu acho que você vai apanhar dos Troll, velho. Acho que. Range, dá muito dano. Eu usei 3 poção, mano. Foi isso, até hoje. Não, mas é que nível que você tá? 20 e pouco? 21. É 20, 21. Não, tá longe ainda. Vai ser lá pelos 40, né, João? 40. É, acho que contando seu level, eu nem usava poção, ainda fui só acumulando. Agora. Agora eu tô usando poção e tal, mas... É isso, tipo, você... Ah, tô apanhando, nossa, poção, 3 segundos, poção, 3 segundos, encheu a vida. No meu caso, eu não sei como é que funciona a sua classe. A minha, bom, eu sou um wizard, então eu uso MP, certo? E um dos grandes problemas de qualquer classe que se baseia em MP no começo é o quê? Gerenciar o MP. Sim. E eu não tenho problema nenhum com isso, porque... Ele não acaba. Não acaba, mano. Exato. Não acaba. Não importa o que você tá fazendo. Um que eu tenho uma skill que suga MP, mas ela não suga um pouquinho. Mano, ela completa minha barra inteira. É assim, é... É, se senta o dedão lá, ele tem, vai, um cooldown de 10 segundos. Whatever, né? Tipo, eu tenho o Q. O Q é um ataque bem forte meu, que meu cachorro fica batendo junto. Uh-huh. Ele gasta meu MP se usar bastante, bastante mesmo. Aí o que eu faço? Acabou o MP, eu volto pro shift, botão esquerdo, bato 4 vezes e ele carregou a barra inteira. É, então... E, porque, por exemplo, eu senti um pouco desse jogo uma coisa assim. O Final Fantasy, até mesmo o WoW, eles te inserem dentro de uma linha narrativa. Uh-huh. Queira ou não. Todos os elementos do que você tá fazendo te dão a sensação de que você tá fazendo alguma coisa pra aquela história. Não, é legal de você jogar, ter esse negócio de novo. Você tá com uma galera jogando. Eu acho que essa é uma das coisas mais divertidas. Mas... Voltou? É, então. Não, ele não tá caindo, ele tá só travando. Ah, tá. Nossa, mano, eu quero muito essa classe Dark Knight. Puta que pariu, mano. Que classe louca, mano. Ah, eu tô vendo. Tem vários plots ali no Dark Knight. Mas o... Não tem personagem masculino, o Paulo não vai fazer. Ah, não, é que o Wizard, eu falei assim, mano, ele fica estiloso masculino. Ele faz uma vida bombada de barba, velho, e aí? Mano, então, você tem que assistir o episódio novo do Ned Gear. Você tem que assistir, velho. Ok, assistirei aqui. Ai, cara, porque o maluco, ele faz um char, mano. Ele faz um char que você não aguenta, velho. Você não aguenta. Assista, depois a gente vai comentar. O Wizard fica estiloso de mago quando ele pega o Awakening. Porque o Léo falou assim, vai ver as Awakening. Porque não interessa muito o que ele vem antes. Mas é isso aí mesmo. É. E aí eu vi uns vídeos, fica estiloso. Mas a maioria das classes só ficam legais mesmo se o seu char é feminino, velho. Porque... Aquele Musa lá, ele vira o Onimusha. É isso que ele vira. Né? Alguém me explica melhor esse negócio do Awakening. Eu vou poder fazer um upgrade na minha classe ou vou criar do zero outra? Isso, eu não entendi. Pelo que eu entendi, assim, você pega uma nova arma. E essa nova arma vai abrir... vai abrir uma nova árvore de skills. E essas árvores de skills são mais fortes do que a sua árvore de skill inicial, entendeu? Então, às vezes, você apertar shift 4 vezes, você vai apertar shift 2 vezes. É, se você acha que... Exato, eu vou ficar travado, só que mais rápido. Exato, peitos ficam legal com tudo. Olha só, chefe, o João, ele... Na verdade, o João tem uma coisa pra se discutir sobre isso. Ele... Não deixou isso pra outro podcast. Mas... Peitururu. Eu acho que, tipo assim, quando você vai fazer umas quests, ele fala assim, ah, vai lá matar, sei lá, vai lá invocar o bicho. Quando você... Ele tem algumas pequenas cutscenes, e ele te avisa, ó, vai vir cutscene, porque tem um playzinho do lado do diálogo que você tá fazendo. É, do tipo, ó, a próxima coisa vai vir uma cutscene, mas o jogo não sabe te narrar muita coisa. Pode ser porque ele é sandbox, mas então nem tenta me narrar nada, por Deus. Deixa um bagulho meio Dark Souls. Entendi. Deixa lá pra eu tentar adivinhar. Tentar adivinhar, procurar nos itenzinhos lá que tá escrito. É, porque, tipo assim, você fala com alguns... Eu tentei falar com alguns NPCs ali. Na verdade, o Léo falou que você tem que falar com todo mundo, né? Então eu falo com todo NPC que eu acho na frente. E eles não te agregam tanto, assim. Alguns falam, ah, tá aquele cara lá, ele conseguiu o poder dele, agora ele vai ser um dos nossos representantes. Aí o outro vai falar assim, minha cabra fugiu. Destiny tem muito disso, tá ligado? Você procurar nos itens a lore. É, então você falou que... Os exóticos, todos os exóticos tem uma lore, entendeu? Que é você legal. Abre o item lá, você me mostrou um dia, você abre o item... Bem legal, assim. Vai aparecer as coisas. Então, assim, eu não me sinto imerso. Ao contrário do que esse Blazing Peon que eu vejo, ele falou assim, ah, eu me sinto mais imerso nesse jogo. Eu falei, nossa, mano, eu no Final Fantasy eu me senti em Eorzea. Eu me senti o Warrior of Light. É porque você não fez a última quest, velho. Se fizer a última quest, aí, não, na moral. Tem que botar Final Fantasy e fazer a última mencionária, velho. Não, eu vou falei pro Léo hoje, você, mano. Não tem noção, Paulo. Na hora que ele fez aqui, tipo, ele vai fazer uma ação, eu falei assim, caralho. Você falou que ele prova que ele é o poderoso, né? Eu sou o fucking Water of Light, suck my balls. Eu acho isso muito foda. E meu char tem cara de sono, ficou melhor ainda, tipo assim, ai, velho. Teu char tem cara de sono mesmo, né? O seu char é uma mulher blasé. Sim, blasé. Ela é meio... Ixi, cara, ia criar hate. Ia falar, ela é meio francesinha, tá ligado? É, nossa. Não pode falar. Mas na cena, Paulo, a cara dela, aí ela olha assim, é tipo assim, ai, velho. Tipo, não, tá ligado? Que boring. Não, tá ligado? Boring. Tipo, ai, seu ridículo, sai daqui, tá ligado? E você tá, tipo, contra um primal, velho. Você, caralho, Não. Eu não vejo um problema em sandbox. Eu acho que o Albion dá me deu muito mais sentimento de que eu tava pertencendo ao mundo. $30. Isso aí é outro assunto. Mas eu deixo o álbum aqui porque eu tenho um carinho muito grande pra esse jogo. Eu tenho um carinho muito grande pelos $30. Ao mesmo tempo, eu tenho um ódio desse jogo, velho. Não, você tem o seu ódio é do Léo. Não, o problema é que não foi ele quem falou que tava 30. Eu falei pra ele, tá R$30, mano, eu vou comprar. Ele deve ter visto, deu uma risadinha e ficou quieto. Não, aí ele veio depois do outro dia. Ele veio assim, você tem certeza que era R$30? Porque eu vi uns caras falando que eles pagaram $30. Falei, não pode ser. Aí que eu fui ver. Ai, meu amigo. Já era tarde. Foi triste, Mas, então, ele não te força a tentar entrar numa linha narrativa. Então você só vai vivendo o mundo. Uhum. Né? Porque o Black Desert tem como principal artifício pra lore aquele espírito negro. Sim. Que, acho que todo mundo aqui concorda que é a coisa mais Weebo que tem dentro desse jogo. Ele parece muito um personagem de anime, aquela merda, velho. Sim, mas em termos de Weebo, acho que... Não, é nesse sentido, tipo, faz parecer que você tá no anime, aquela merda. Ah, tá, entendi. Entendeu? Tipo assim... Chamei o plot device. Pra mim, isso aqui é K-pop, velho. Eu vou ter que concordar com o João. Tem muitas partes assim, caralho, velho. Eu sou a menina da Girls' eu Generation. Eu sou a música, Girls' Generation. Girls' Generation, ficar. Super Junior. Mas, é que, tipo assim, ele tem traços mais realistas, certo? Sim, sim. Ele só tem traço, né? Porque depois que começa a explodir tudo, você perdeu qualquer tipo de noção de realidade. Mas tem um monte de MMO da Coreia que é nesse estilo, tá ligado? Todas as minas da Coreia têm. Perna gigante. Coreano tem uma coisa por perna, velho. Eu acho que é porque é todo troncudinho. Não é perna gigante. É que elas pegam as bermudas e puxam até e pra puxa. Cima. Isso, aí fica aparecendo um... Cara, esse dia apareceu no meu Facebook uma longa discussão do João e uns amigos dele sobre esse short coreano. Ah, eu e minha amiga que é fã de K-pop, acho que fica discutindo disso. Eu fiquei tipo... Mas não, é... Não, mas tipo... Ah, você tá valendo, eu lembro disso. Mano, apareceu no meu Facebook, porra. Que bosta, velho. Para de ver Facebook, então. É, para de comentar essas coisas no Facebook. O pior é que é um saco o Facebook. Você quer comentar num bagulho e você não quer que os seus amigos que não tá envolvido vejam, mas... Ah, não, mas vai aparecer. Brace yourself. Mas o... Tipo assim, a questão é que aparece aquele bichinho que parece que saiu do Soul Eater. Do nada. Eles começam a conversar com ele. Eu falo, mano, que merda esse bicho, mano. Do Soul Eater? E ele tem uns diálogos tão ruins. Tão ruim, Você não imaginava que uma aventura comigo seria tão divertida. Tô louco, no americano não tem nada a ver, velho. Cara, é isso que ele fala muitas vezes quando você abre o diálogo dele. Aí nossa, assim, velho, ele chega pra você e manda tipo assim: e hoje teremos muitas confusões com essa galerinha do barulho. Cara, o pior é que como é que é? O Leo falou, o Black Spirit me lembra aqueles mob do Fullmetal Alchemist do Play. Do PS1, verdade, cara. Eu não joguei. É um mob assim, ele é pra ser redondo, mas na verdade ele é quadrado, mas... Ah, tá. Os pixels eles tiram. Mas eu acho isso, em termos de mundo, eu não tenho me... Eu sei que tá tendo uns conflitos lá entre alguns reinos. Tem esse negócio do Black Spirit aí, porque aí fica aquele cara com o chocalho dele, sentindo os Evil Spirits por lá. Mas... Sei lá, não sei o que o João achou nesse sentido aí de... Sabe o que me parece esse jogo, velho? Mortal Kombat Online. Tipo... Você não tem história, eu não sei se Mortal Kombat tem história, mas se tem, não importa. Não, ele tem, mas, mano, não importa mesmo, porque a história do Mortal Kombat é retardada. E é basicamente skill, e... Só que é Mortal Kombat MMO. Então, tipo, A ação é muito bonita, dos ataques e tal, é mas... É porque é legal você fazer os combos, né? Dá uma sensação legal de você explodir as coisas. É legal, mas até que ponto é importante usar todos os combos? Ou olha só, você realmente precisa. Teve uma bela observação agora, realmente. Porque você tem combo pra caralho, né? Você realmente precisa. Assim, depende esquivar, do bicho. Eu acho que é só nos boss, viu, João, que você acaba usando o combo completo. Porque ou A, nunca dá tempo do combo chegar até o fim, ou B, é tão ineficiente que foda-se, casta a skill log mata, entendeu? Tipo... Sim, tipo, eu tava testando uns combos diferentes, do tipo, o Thales tava falando pra mim, quando você terminar, não sei o que, aperta espaço. Aí eu apertei, ela deu uma pirueta no ar, deu tipo, nossa, deu um... Girou, jogou... Um fatality. Nossa, não dá mais dano do que o ataque normal. Então, tipo, whatever. Só atrasou só animação demorada. Então tem essas coisas. Que às vezes a empresa vai ter que ter um pouco de, sei lá... Eu vejo muita gente, eu entrei no grupo BR aqui do Facebook, acho que foi uma das piores coisas que eu fiz nos últimos dias. É igual entrar na Ilha da Macacada, velho. Cara, então. É porque eu falei assim, eu não manjo muito do jogo. E eu não. O cara tá achando que é Final Fantasy, que vai vir um pessoal com papo sério ali. Se bem que Final Fantasy não tomou um papo sério. Papo sério, Final Fantasy. Cadê o Diego pra gente aí? É menos pior. Vai, no começo do grupo do Final Fantasy era um pouco mais de boa. Era bem mais de boa. Quando o jogo começou a crescer, ficou meio. Né? Mas não. Entra aqueles caras que reclamam, ai, eu tô level 30, cara, eu tô no PP level 50, que absurdo. Filha da puta, tá todo mundo nivelado. Entra aquele cara falando assim, viu gente, eu tava pensando aqui, vendo, analisando as classes, qual que vocês acham melhor, Scholar ou Summoner? Aí passa um dia, então gente, eu tava analisando aqui, mas eu tava afim de fazer um Tanker, vocês acham que o Paladino ou Warrior é melhor? Eu tava falando assim, tipo, ali a gente tem a comparação do jogo rodando numa máquina normal e no jogo rodando na máquina do Paulo. Aí se fodeu, o meu tá no médio. Eu nem tentei botar no máximo. O meu tá no médio, mano. Você tem um PC bem melhor que o meu. Ah, porque eu não vi necessidade de botar no high, ainda mais se eu tava for analisando clipar, aqui, tem um PSDB, é assim mesmo, velho. É desse jeito. É, tem uns caras muito... Os caras botam só pra colocar Discord, né, mano? Vocês qual servidor acham, tem mais brasileiro? Puta, mano, nossa. Isso me deixava também. Ai, cara. Então, pra streamar, mano, eu não acho que vai ajudar muito eu botar no máximo, entendeu? Porque eu não consigo streamar, eu não consigo fazer upload suficiente pra passar a qualidade que tá. E esse jogo, ele tem tanto, esse jogo ele tem tanta explosão, velho. Que meio nossa, que tanto faz, tá ligado? Pai, o problema é que tem. A maior parte do jogo meu tá rodando suave a 60 FPS, mas eu tenho certeza que eu vou ter que diminuir efeito, porque cai FPS. Uh-huh. E vier muita ação junto. Eu vou ter que cortar esses negócios. Eu não sei se dá pra cortar, que nem no Final Fantasy dava pra cortar animação. Ah, dá, acho que deve dar. Acho que dá, sim. Eu acho que o João tocou num ponto muito importante. Tipo, é legal você fazer showzinho, mas até que ponto é útil você fazer showzinho, né? Sim, sim. Porque, por exemplo, ó, eu tô com Wizard, né? Então, Wizard, o que você faz? Você brinca com os elementos, praticamente, né? A magia dele é baseada em elementos lá. Então, você tem a bola de fogo, você tem raio, você tem gelo, você tem suga coisa, você tem... mesmo porque você vai fazer stream dessas fezes. Cara, nem isso, mas é porque, tipo assim, às vezes eu quero streamar. Só que aí eu quero jogar isso aí também, entendeu? Porque a galera tá jogando. Então, sei que você já jogando, mano. É, então eu já streamo que eu tô jogando, sabe? Tanto que, tipo, hoje eu fui resolver isso pra ver se ele rodava de boa. Porque, falei, velho, às vezes à noite eu tô querendo jogar, mas eu quero streamar. E se eu for streamar o que eu realmente queria streamar e depois jogar o que eu queria jogar também... Não dá tempo. Eu vou dormir 12 da manhã, né? Então a gente tem que fazer escolhas. E também é uma ideia, às vezes, de dialogar com outros públicos, né? Eu querendo ou não, eu e o Hugo, a gente foca em jogos um pouco mais... de menos online, né? Se for pra pensar. Tem o Destiny agora, né? É. Mas a gente tava. O Hugo tá jogando The Evil Within, eu tô jogando Digimon, tá, uns bagulho retrô. Então, é tentar dialogar com outros públicos, né? Mas é uma coisa pra se pensar, porque você fazer showzinho nem necessariamente faz um jogo bom, né? Sim, claro. Faz um jogo bom pra criança, né? Que vai virar e fala assim, nossa, mano, que louco que eu faço, né? Mas tipo, chega uma hora que o nosso lado criança também cansa, né? Com certeza. O problema do Black Desert, a primeira vez que eu joguei, cara, eu cheguei a ficar enjoado. Porque de tanto que a tela tremia, entendeu? Graças a Deus, agora eles botaram uma opção que quando começou não tinha essa opção. Pra você diminuir bastante a quantidade de coisa na tela, sabe? Do blur. O João não ficou, João? Você não ficou enjoado? Fiquei um pouco, mas não foi nem na... né, velho? Eu fiquei um pouquinho enjoado, sim, de rodar tanto no mapa de um lado pro outro. Mas a batalha em si, não, nem tanto. É porque é terceira pessoa, cara. Na hora que você mete a primeira pessoa, aí... aí o cérebro percebe, tipo, sou eu andando ali. Ali aparecendo na stream. Ou vai sair Monster Hunter Online. Cara, é aquele Monster Hunter World lá, né? Esse aí a gente vai jogar. Mas vai sair até o AC. Vai sair pra PC? Vai. Vai. Confirmado. Sério? PS4 PC. Requisitos mínimos. Requisitos não saiu mínimos, ainda, acho. Compre o um computador novo. Pro Paulo, né? Ah, meu agora... Deus. O Paulo, o PC dele vai vir e subiu, mano. Ah, eu já não sei. Mas saiu? Não saiu os specs dele, saiu? Não, mas eu por ser... Velho, pensa bem, é um jogo de Play 4. Não vai ser tão pesado assim. Só poder rodar ele no médio, no mínimo, velho. Olha Neo, cara. Neo, os caras colocaram um spec do réu, mano. Sim, sim. Nada a ver. Mas nada a ver aquelas specs, velho. Roda muito de boa em uma placa normal, tá ligado? Numa GTX 1070 de boa. O Monster Hunter eu acho que vai ser muito divertido é suave, jogar mas junto, tô falando, mano. Tipo assim, eu vi um cara com uma 1050 Ti de boa, entendeu? Que é uma placa entry-level, né? Hugo, eu tenho uma 660 Ti. Aí já... Aí... Vamos voltar pra 2012. Ah, pera aí, 2012 não. 660 é 2012. É, eu comprei em 2012 lançamento. Caralho, e ela tem o desempenho do PS4 normal. Ela é... O PS4 normal é baseado na 660 Ti. Ah, sim, sim. Só que os ports, tipo, Near... Funciona lá. Nossa, bem. Mano. Ele vai ser só dia 26 de janeiro. Tá longe, hein? Entendi. Ah, até mas lá. Eu acho que a gente tinha que fazer comprar no Closed Beta. Léo, pelo puto. Mas eu acho que a gente tinha que fazer uma companhia do. Do Monster Beta, do Monster Hunter. A gente tinha que fazer uma companhia Cash in Flare lá quando sair. Com certeza, cara. Nós vamos fazer isso aí. Chef Master até chega Aki, mais. Eu tava falando com o Aki hoje porque ele tá jogando Monster Hunter 3, eu acho, né? 3. Pro PSP. E ele tá jogando online com os amigos dele, pelo emulador. É que, tipo assim, o Aki, ele tá ou grindando no Monster Hunter, porque o lag do Final Fantasy é insuportável, né? Uhum. Ou ele tá insistindo em sair de skill de 8 ms segundo, tá ligado? De brasileiro. Polêmica. Hugo, você tem 3DS? Eu tinha um 3DS, eles mocaram o 3DS. Roubaram. E aí virou uma 1070 meu 3DS, porque por algum motivo o seguro me deu R$2.800 no 3DS. Então. Não sei por quê. Que troca, que injustiça. É, foi seguro de Banco Brasil, valeu. Porque, tipo, eu comprei meu seguro no Paraguai, com o 3DS. Né? Eu tinha seguro da casa, porque roubaram a casa. E aí pagaram, né? Roubaram a câmera. E aí viram 3DS, e você sabe como é que hoje... Ah, viram 3DS, entraram na loja americana, o bagulho, tipo, custava R$2.800, eles não pagaram o preço do videogame, tá ligado? Ah, não, falando dos ladrões, né? Os ladrões falaram assim, porra, queriam 3DS, hein? Tudo que eu precisava era no 3DS, né? Deixa eu levar esse 3DS aqui. Eu não entendo esses caras, mano. Mas na carreta da Saveiro levaram. Não, os caras levaram de... Como é que fala? De carroça, porque em Maringá uma vez roubaram um cofre de carroça aqui no centro, enfim. Mano, nossa, é. Paraná, Lua. Paraná, velho. Cara, teve um carnaval ali perto da Unicamp, mano, que tipo assim, tava na avenida que tava tendo a como é que chama aquilo mesmo? É desfile? Ah. Entraram na casa, fizeram todo mundo de refém, roubaram tudo e, boa, no meio da avenida, assim. Então, tá vendo? Cara, foi ridículo, ridículo. Mas vamos lá, vamos falar de coisas boas do Black Desert também. Sim. O que, que a gente tem? Produção. Visual. Absurdamente bonito. É. O jogo é lindo. Vai lá, não, acho que o João tinha que falar agora, João. Construção do personagem. Bota pra fora. Oh, here we go again. O que você achou? Olha. Pera aí, agora que o João vai falar, deixa eu botar a Nanashi ali. Conselheiro do céu. Vai, mete bala. Quando eu fiz o trial, eu não me surpreendi muito. Porque, assim, a parte do rosto é muito boa. Realmente você pode ficar mexendo em todos os detalhezinhos. Você pode deixar tal. A ponta do nariz torta, né? É, tipo, inútil, mas enfim. Dá pra fazer bastante coisa. Teve um cara que fez Shrek, eu chorava de rir. Meu Deus. O que eu tinha achado limitado no trial, que era o NA, eu acho. Não era o SA, não lembro agora qual que eu joguei. Era porque a edição do corpo não era muito... Eles tinham um padrão esquisito. Era muito ocidental. Era muito ocidental. Tipo, não combinava, sabe? O rosto da personagem com... Falei, deixa eu tentar fazer um negócio um pouco mais realista. Aí eu olhava assim, parecia uma mulherzona da Playboy. E isso era o mínimo que dava pra fazer. Eu falei, estranho. Mas beleza. Por favor, me dê liberdade de criar meu wife. Não, né? Tipo... Aquela quer... linda de pernone e cabecinha, tá ligado? Se você quiser fazer uma micotê, é impossível. Não, era impossível, tipo... Aliás, qualquer personagem do Final Fantasy era impossível. Só esqueci o nome da raça lá, enfim. Agora parece que mudou um pouquinho. Eu acho que eles atualizaram isso daí. Um é, acho que deu... Ficou diferente, eu senti que ficou diferente. Mas enfim, é bom. Comparado com a maioria dos jogos que eu joguei até hoje, poucos dão tanta opção assim. Talvez... Eu acho que tenta ganhar a gente nessa, né? É, talvez é... o Chief Master já chegou lá, dá pra aumentar os peitos. Dá, mas não dá pra diminuir também. É. Praticamente. Porque acaba estruturando numa visão única. Ou ele Exato, tem um grande ou ele tem um médio. Agora? Acho que dá pra mudar agora. Não, dá, mas é o mínimo, digamos, era exagerado. Ah, entendi. Esse era o problema, eu achava exagerado demais a escala do bagulho. Eu vou dar uma bela viajada agora, tá? Lá vem. Porque assim, tem um canal no YouTube que é muito bom, mas ele terminou, chama A Dia Channel. E esse cara, ele pegava teorias, tanto da filosofia, ciências sociais, e aplicava em cultura pop, algumas coisas tipo assim. E aí ele ia falar sobre, não sei se vocês viram, a Judith Butler veio aqui pro Brasil, ela é uma... filósofa queer, ela mexe com teoria de gênero. A Judith Butler, ela fala sobre teoria de gênero, assim, tipo, que gênero... Bom, não é uma questão se tá certo ou errado, porque às vezes tem uma galera que vai hatear pra caralho mesmo. Gênero é uma coisa que... Já tô hateando, já, vai, continua. E você, como é que fala? Famosa da internet de escada. então, que meu CD da UOL acabou o tempo, eu tive que trocar. Nossa, o CD da UOL, o Chief Master, cara, é o Hugo, na verdade, me trolando pra eu terminar mais rápido. Mas então, claro. ele, por exemplo, num dos vídeos dele, ele vai explicar a teoria de performance de gênero dela a partir do World of Warcraft e do The Sims. Isso que o João tá citando é interessante como... Bom, a gente tá falando de jogos, e jogos é uma das mídias com maior alcance hoje em dia, querendo ou não, por uma geração que tá formando opinião, né? Então, a questão é do tipo assim, como eu encaro as pessoas? Como é a pessoa que esse jogo me deixa criar, né? Então, o que o João tá pontuando é interessante porque, assim, eles pegam um padrão de beleza extremamente ocidental, entendeu? E falam assim, você só pode criar isso. Não é que não existam os outros, mas você só pode criar isso. Isso limita pra aquele jogador que não tá se identificando tanto, né? Então... Sabe quem fez um character creation fantástico? E... Albion. Não, vem de um lugar que só assim, caramba, mano. Custom made 3D. Não, na verdade é... Nossa senhora, qual que é o nome daquele da Illusion? Bom, enfim... Esse é da Illusion. É da Illusion também, puta merda. Não, mas volta, caralho. Falou em MMO? Retail, cérebro MMO? Full. Não, é o multiplayer do Final Fantasy XV, cara. Tá me tirando. É fantástico a ferramenta de criar personagem deles. É peraí, tem multiplayer? Vai sair agora. Já saiu, na verdade. Ah. Cara, é absurdamente fantástico, cara. Você pode criar a pessoa do jeito que você quiser, velho. Não é, tipo, não, você não fica tão restrito. Se você quiser criar um gordão, velho, e ficar girando no ar jogando espada, você consegue, tá ligado? Então, mas, ó, por exemplo, o Chef Master tá falando uma coisa certa. Tipo, pior que não dá, não tá, não. Pior que não tá... Não dá. Eu fiquei não confuso, dá não dá, né? Não dá pra criar um transexual. E é mais ou menos uma coisa dessa, porque, tipo assim, beleza, você pode fazer um gordão, mas esse gordão, ele pode vestir roupa de mulher? No 15, acho que pode. Então. Você pode tipo, colocar Barbie mulher, se quiser, também. Entendeu? Esse tipo de coisa. Porque a maioria dos jogos você não pode. Então... Ele não deixa você preso, entendeu? Uhum. Então, esse tipo de liberdade é interessante. É uma visão um pouco mais... E não é algo tão complicado se você pensar na engine nisso desde o início. É mais fácil você fazer isso do que você restringir, na verdade. Porque é só você largar tudo liberado e foda-se. Não nem exato. Escrito, né? Então, só que isso é o quê? Isso é cultural, né? Do tipo assim, homem vai vestir jaqueta, vai vestir... O Black Desert, ele dá um pouquinho mais no masculino, entre aspas, porque tem maquiagem lá. Você pode botar maquiagem nele. Uhum. Né? Mas as roupas dele, por exemplo, vão ser sempre roupas masculinas. Você não vai ter a liberdade de chegar assim, ah, mano, eu acho que o meu personagem, ele tinha que vestir mini saia, vamos supor, sei lá. Mas no Final libera até certa parte, você vê o personagem do Aki, né? Mas... É que o do Aki parece um travesti, entendeu? Né? Então, gordão com roupa de Sailor Moon tem que ter essas possibilidades, porque isso, isso faz com que os jogadores, eu acho, é a mesma coisa que com leitores e ouvintes e por aí vai, expandam um pouco a concepção de como uma pessoa pode ser, porque não necessariamente o cara se veste de mulher, ele é gay, a menina se veste de homem, ela é gay e por aí vai. Né? Uhum. Mas o que acontece? A gente continua estabelecendo formas muito restritas através desse tipo de mecanismo, que nem um jogo que não deixa você fazer o que você acha que você tinha que fazer, né? Então, mas no geral, eu não brinquei sinceramente, eu só pintei o cabelo do meu personagem, deixei ele bem anime, bem azul. Tipo, você tá esse vídeo aí do Gandalf aí na tela, mano. Uhum. Ele fazendo essas explosões aí, mas se você quiser fazer uma Megumin, não dá. E fica fazendo explosão. Entendi. Sim. Porque a classe é restrita, né? Isso exato. É besteira, eu não acho. Eu acho que a classe tinha que ser solta, entendeu? Mas isso é uma cultura de MMO asiático, entendeu? Você pode ver. Esse negócio restringir. Isso aí vem desde o Tera. O Tera começou com esse negócio. Começou entre aspas, né? É verdade. Ragnarok não conta, porque, pô, Ragnarok é... Você podia ser qualquer coisa, né? Whatever. Aliás, menos Dancer, você não pode ser um Dancer homem, se não me engano. Não pode mesmo, porque você virava bardo. Porque homem não dança. Não. E tem uns malucos que dança do ventre bem melhor que mulher, mas tudo bem. Eu imaginei falando assim, nossa gente, para Deus. Meu Deus, né, mano, foda. Tá, virei, deixei de ser ateísta. Mano, eu tava conversando com o Léo esse dia, aí eu não sei o que ele tá falando de exercício físico, ele falou, vou fazer esgrima. Eu falei, para, cara, eu não quero ter que imaginar você fazendo esgrima, pelo amor de Deus. O Léo de esgrima eu acho que ia dar certo, velho, pelo menos que ele é um alvo grande, né? Nossa. Tipo eu, né? Exato, todos nós, né, mas sim. Eu tenho 1,90m, do tamanho que eu sou, velho, eu sou um alvo gigante, tá ligado? Não tem como o cara errar, o cara cata a espada e, vai aqui, tá ligado? De lado, assim, já me pega, entendeu? Sou rápido como uma fiora, Você quer se vestir de fiora, é isso? Eu não tô entendendo. Jesus, não. Esgrima é massa, cara, mas é um esporte caro pra caralho. Esporte de elite no Brasil já é o cu, tá ligado? E o João bem é mais avançado, João. O que você tá achando dessa coisa de ter que equipamento, essas porra? O que você tá achando? Eu não senti o terror ainda direito, porque o meu amigo lá, o Pedro, tava explicando, né, que você tem que ficar acumulando os fail stacks lá, né, pra conseguir upar as armas. Como eu já tinha uma grana pesada ali de início de jogo, que é bizarro, né? Porque o Final Fantasy começa pobre pra caralho, né? Esse jogo ele te deixa rico. No primeiro dia eu já tinha 1 milhão já. Então, eu tava com 30 milhões. Nunca não é 30 cheguei milhões nem... nada, tá ligado? Não, mas deixa eu comprar um equipamento relativamente bom pra aguentar até perto do endgame. É que no Final Fantasy não tem muito o que você fazer com gear inicialmente, tipo... Exato, A gear que você vai comprar, você vai ganhar na Quest. Então, foda-se. É agora, né? Quando começou não era assim, não. Quando começou? Eu comprei muita gear da Auction House, gear de craftzinho. No Final Fantasy, com certeza. Principalmente antes do Heavensward, cara. Nossa, eu não comprava, não. Não, tá, eu comprei umas armas e tal, porque... Porque assim, Paulo, eu joguei quando o jogo lançou. Então, tipo assim, chegando, antes de sair a relíquia, você tinha... não tinha coil ainda. Então, tipo, sua única chance era craftar a gear antes... A gear AF, entre aspas, que era craftada. E era cara pra caramba, velho. Eu lembro que eu demorei pra conseguir craftar aquela gear. Na verdade, eu craftei um pedaço dela. Outro pedaço foi um rapaz chamado Milan, que era da S-Corp, que foi lá e craftou pra mim. Ele craftou o livro, que era a parte mais cara, entendeu? Do Summoner. Ele craftou as partes mais caras pra mim e me deu, tipo, ah, pega aí. Quando eu comecei a jogar mais sério, o Final Fantasy já tinha coil, já tinha as moedas, já tinha tudo. Então era meio que whatever. Coil depois, cara. Aliás, eu acho que o que mais atrasou, o que mais, tipo, upava o nível, se eu não me engano, na época, era Labyrinth. Se você conseguisse terminar Labyrinth e pegar um item do Labyrinth, você saía de lá um deus. Tipo, a diferença era muito grande do AF, entendeu? Mas eu tenho achado bem, só de ouvir, eu tava ouvindo o amigo do João explicando um pouco pra ele, eu fiquei com uma preguiça. Mas eu fiquei com uma preguiça de upar essas coisas e aí eu faria que nem o falou que fez, mano. Ia lá e comprava. Ficava rico e comprava as coisas. Não dava não, mano. Não dava não. Deixa eu ver, que outro aspecto tem? Eu não cheguei a ver, mas ele tem as coisas de housing. Tem casa, sim. Tem que comprar casas, aliás. Ah, é? Você comprou uma casa? Não, mas o Pedro tá falando que é importante pro jogo, não sei o quê. Você precisa. Eu vi que você pode ter, acho que até 5 casas. Tem o negócio do cavalo, né? As montarias, pelo jeito, tem são extremamente... As montarias são super importantes, né? Só que é caro pra caralho, pelo jeito que eu ouvi falar. Agora a questão é, mascotes, petzinhos, pay to win. Agora a gente vai chegar na parte, né? O Hugo tem mais experiência no jogo. Cara, o problema do básico assim, não é que ele... Que de certa forma ele seja um pay-to-win. Ele tem mecânicas de pay-to-win que lembram um pouco pay-to-win, entendeu? Porque se você não gastar nada, é muito difícil você se arriscar, entendeu? Se arriscar em que sentido? Se arriscar no sentido, tipo assim, eu não vou farmar o boss porque ele vai me matar e eu vou perder 20% de XP no boss, porque ele vai me matar 20 vezes, entendeu? Por exemplo, eu quero pescar pra ganhar dinheiro, beleza. Pra eu não ter que ficar indo na cidade de 15 em 15 minutos vender item, porque enche muito rápido a bag, eu tenho que gastar dinheiro mesmo, Jesus do céu, pra comprar slot, beleza. Se eu quiser ter um cavalo bom, eu posso resetar ele usando item de lojinha, entendeu? Se eu quiser um pet bom, eu tenho que fazer os cruzamentos, né, entre pets. Mas os pets que vêm com os melhores status são de loja, entendeu? Ele não vai te impedir de jogar, mas ele também não vai te ajudar se você não pagar isso. Né? Ele já foi mais pay to win. Agora ele tá um pouco mais tranquilo, entendeu? Mas ele quer uma quando ele cortou. Ah, meu Deus, cortou. Ah, meu Deus. Pera aí. Oh, God. Pô, o servidor tá no Brasil, mano. Eu tô com lag pro Brasil. É isso mesmo? A gente tá ligando isso. Ó. Caralho. É perda de pacote, cara. E é do nada, tipo, acontece um pouquinho e volta, entendeu? Tipo, dá um spikezinho e volta. É a mãe do Hugo no WhatsApp. Nossa senhora. Deve ser. Aí você me ouviu agora? Agora eu ouvi, pô. Agora tá normal. Ele, é tipo spike de 5 segundos. Aí volta. Ah, tá. Ó, o... Já bate palma aí, deixa eu ver aqui. Já bate na mesa também. O chefe massa falando que o dólar está alto. O Léo tá falando pra você falar da maid. Da maid? Eu não sei que maid que é. Acho que você tem que você pode ser maid nesse jogo. É aquelas empregadas que te ajudam, né? Ah, tá. Ah, tá. Cara... Você... É vivo, eu tenho copel. Cara, não sei até que parte você pode falar que é pay to win, entendeu? Ajuda, né, mano? Tem bastante coisa no jogo que ajuda. É, a loja dele tem muito pay for convenience, entendeu? Uhum. É pague pra ter conveniência. Sim, pra vocês terem um pouco mais de facilidade. É, e obviamente que se você pega uma pessoa que não tem muito tempo pra jogar o jogo, entendeu? Uhum. É mais difícil. Mas tem entendeu? Dinheiro, né? Sim. É, agora você pega um cara que gastou dinheiro e que, tá, que joga relativamente, tipo assim, um bom tempo. Uhum. Esse cara ele vai virar um deus em tudo. Em PVP, no PVE, no que for. Uhum. Entendeu? E... Talvez seja essa coisa, tipo assim, de mecânicas terem sido meio que feitas pra... Entendeu? Pra poder pra você... suportar o... É. Tipo, você é meio que obrigado a comprar a caixinha, entendeu? A caixinha não, comprar poçãozinha, entendeu? Se você não quiser perder tempo. Uhum. É... E tempo é uma commodity muito grande no Black Desert, entendeu? Tempo, na verdade, é uma coisa geral hoje em dia. Geral, sim, mas no Black Desert ainda mais. Então, o cara não levanta, o cara já, imagine assim, Léo, o cara não levanta a bunda da cadeira, entendeu? E aí o cara vai lá e gasta 100 dólares, tipo, no mês comprando coisinha. Cara, esse vai virar um deus, mano, entendeu? Não tem como. Isso... Ele vai conseguir colocar as armas dele no máximo muito mais rápido, colocar os pets dele muito mais rápido. Ter um cavalo absurdamente bom, muito rápido, entendeu? É, ele vai poder expandir o inventário dele, então ele vai poder andar com um monte de porcaria no inventário. Que olha, esse inventário me deixa triggerado, viu? Ah, ele irrita pra caralho. Caralho, gente, Jesus, mano. Aí você fica, nossa, mano, agora o tipo, aí você ganha aquele negocinho falando assim, expanda seu inventário. Você fala, puta, agora. Aí você viu abrir um quadradinho. É isso aí. Deus. Um quadrado. Jesus, tem 50 quadrados ali embaixo ainda, mano. É, que a maioria desses aí você comprando mesmo, não tem jeito. É, então, nossa, isso é meio tenso. Que mais que a gente tem de dentro do jogo? Deixa eu ver que eu lembre. Você lembra de alguma coisa, João? Você viu esses dias aí? Não. Acho é uma coisa... Ah, antes de eu entrar na coisa da tradução, mas... É... Uma... Mano, não dá pra você editar UI. Sim, isso é tenso. Cara, isso é nojento, porque tipo assim... Ou você aumenta tudo ou você diminui tudo. O mapa é gigante. Tem umas coisas que eu não entendo por que eles fizeram. Tipo, beleza, você tem aquelas três barras, né? Que são, tipo, que você vai upando ali em cima. Mas essas três barras, elas ficam numa posição muito zoada. Não sei o que você acha, João, mas tipo, eu acho meio... A barra do quê? Aquelas barras, barra de energia, barra de sei lá o quê... E barra de sei lá o que. Tem três barras no lado esquerdo, sim, lado do sim, level. Sim, sim. Fica aquele toroço gigante assim, mano, me ocupando metade da tela. Aí você fica, velho, não podia ter um design melhor pra você enfiar um negócio desse, sabe? O Final Fantasy consegue ser tão clean nesse sentido. É, eu não fiquei editando a UI pra ver até que ponto dava pra... Não dá pra mexer nada. Ou você deixa aparecendo, ou você deixa não aparecendo. Simples assim. Porque se você for diminuir uma coisa, você diminui todos os negócios. Então, o que eu queria? Eu queria diminuir o mapa e queria diminuir esse negócio. Eu não consegui diminuir só eles, eu diminuo tudo. É, o jeito é você fazer que nem o Léo e comprar um monitor... É, do tamanho da super, super wide, super wide. É, tamanho da minha bancada aqui, né? Porque, velho, é feio demais, né? Porque fica muito poluído. E se a gente acha, às vezes, que o World of Warcraft com o Zed é poluído... Então, mas o WoW ainda te dá a opção de não ter aquela poluição. Esse jogo não te dá essa opção. E isso me deixou um pouco frustrado, porque, porra, você pode editar até você pode editar a ponta do nariz do personagem, mas não pode editar a porra do UI, sabe? É um jogo tão visual, né? Tão, que preza tanto por isso, mas triste, triste. Isso me irritou um pouco. Deixa eu ver o que mais. Aí eu tô falando e não tá saindo na streaming, né? Porque a internet do Hugo deu pau. Não, ele, não, é, ele foi fechar. Ele foi fechar o telhado, é, não, mas tipo... Que diabo é fechar telhado, velho? Se eu não me engano, tem um LED aberto no telhado dele, entendeu? Aí, cheguei. Você tem teto solar no seu telhado? É, mas me parece, né? Na verdade, tem um nome esse negócio. Na verdade é um buraco, caiu uma pedra e ele chama de teto solar. Não, não, é, é tipo umas chapas de alumínio que você vira elas, tá ligado? Ah, eu sei o que que é. O cara mora num bueiro, como assim, mano? Mas, foi fechar a tampa. Nossa, apareceu o tá aparecendo Dark Souls agora aqui, por algum motivo. É, porque nessa hora eu ia comentar sobre o estilo de combate. Ah, tá. É que a gente já falou, então, tipo... É porque você acha o estilo de combate parecido com o Dark Souls? É, não, tipo assim, eu gosto do jogo porque ele tem um esquema de combate que, tipo, quando ele lançou, ele era único, entendeu? Apesar do Terra também ser assim, esse estilo de... Ele meio que mesclou o esquema de combo, o esquema de skill, entendeu? E uma jogabilidade meio a la Dark Souls, sabe? Você tem as barras de dodge, entendeu? É, você tem estamina, né? Sim, a diferença é que os inimigos não te matam, só isso. É, e ali eu tava comparando... na verdade, a ideia era comparar, né? Os jogos que, tipo, começaram no início, assim... que criaram, tipo, um mashup, que foi o Overwatch, que combinou MOBA e FPS... brilhantemente, né? É, eu acho engraçado que você fala pra uns caras, é meio MOBA, isso não é MOBA. Não, eu falei, mano, mas não quer dizer que ele é MOBA, mas ele parte do mesmo princípio, velho. Sim, skills e tal. E Dark Souls é a parte do dodge, a parte, tipo assim, o PVP do jogo é PVP de skill, entendeu? Skill em que sentido? Skill do jogador? Skill do jogador, no sentido, entendeu? Porque quando você chega num ponto que todo mundo vai ser igual, entendeu? Uhum, então independe se o mais um na arma do cara não faz tanta diferença. Vai depender PVP, do dedo. Vai depender do dedo. Exatamente. O Dark Souls é mais ou menos isso. Mais um na arma do cara não faz diferença quando ele te invade, entendeu? Sim, a menos que tenha mais 10, aí você vai sentir. Não, mas aí você tá apelando também, pô. Pô, eu lembro quando eu matei. Como é que chama aquele maluco lá da DLC do 1? Artorias? Artorias. Cara, eu tinha acabado de matá-lo, o maluco me invadiu e me matou. Nada mais justo. Nossa, eu fiquei tão puto. É tão puto. Mas eu nunca não tinha pensado nisso. Por que Paulinho das Meninas, velho? Eu também não entendi, porque... Bom... Concordo. Não interessa, concordo. Mas então, a questão da tradução. Eu não tenho como falar em si da tradução, porque eu não vi o jogo em inglês. Mas o que eu senti... eu não, é um, meio que um desleixo por parte da... Eu não sei quem que cuida desse tipo de coisa. Se é a empresa principal que vai cuidar disso e a distribuidora só repassa, ou são as distribuidoras que têm que correr atrás com essas coisas mais locais. Entendi. Eu sinceramente não sei. Mas, meu Deus, vai se fuder. tem um pouco de desleixo, porque... você lê alguns textos e eles estão... Mano, eles não têm coerência em algumas coisas, sim, sabe? Sim, eu acho que aquele estilão Google Translator... Porque falta conectivo, sabe? Parece que era alguém que aprendeu português como segunda língua e traduziu. Porque... E que eu não duvido nada. Só que o problema é, não tem revisão. Então passa umas coisas que é ridículo. É muito bosta, tipo, você tá lá... Aí não é, eu dei esse exemplo hoje à tarde, não é bem essa palavra, mas sei lá, era gangue a palavra. Aí você vai ler, na verdade tá escrito Gange. Gange. Cara, não é um ponto final que você deixou passar, é a porra do U, que muda a palavra inteira, entendeu? Então... Pinguim você usou. Pinguim, pinguim vira pinguim, sabe, umas coisas tipo assim. Volante, que você sente não é um desleixo, é um desgosto. Pode ser, mano, porque assim, eu não me importo com erros de português, eu me importo com erros de português pra um treco desse, sabe? Entendi. Olha sociolinguística, Paulo. É, sociolinguística tripla. Então eu vou fazer uma empresa de consultoria linguística e falar assim, ó, a gente traduz, a gente arruma de qualquer jeito porque, né? Eles estão dando chance pra pessoas de baixa renda poder traduzir. Que não entendem português direito. Porque assim, não é barato você fazer esse tipo de serviço. pra um negócio desse tamanho. Você quer apostar? Eles fizeram barato. Que é, exatamente. Pegaram os malucos da graduação, né? Eles foram lá na Unicamp, assim, ah, então, o pessoal que tá fazendo estágio aí, que tá precisando de um estágio, não remunerado, né, mas vai deixar seu nome no trabalho, né? Na verdade, tipo, eles falam assim, eu tenho aqui um Google Docs aqui, eu queria saber quem sabe falar português. Quem sabe então, falar português? Tô precisando de alguém que saiba português, né? Porque é desleixo, é do tipo, hoje em dia... Você dificilmente, um trabalho que você quer bem feito, você vai dar pra uma empresa que não tem revisão em pares. Pegaram porque... o Rafinha. O Rafinha é outro cara, um dia a gente para pra conversar sobre isso. Dificilmente você vai pegar uma empresa assim, porque você precisa de mais de uma pessoa revisando, porque você vai deixar passar coisas e essa empresa tem que deixar o melhor. Né? E aí tem todo aquele negócio que hoje em dia é moda, você fala de localização e tal, que ficou ridículo, sinceramente, Max Payne 3, porque botou todo mundo estereotipado, porque ele é favelado, ele fala que é um retardado, entendeu? Mas não é? triggerando. Olha o trigger. Olha o trigger. A pressão. Chuto! Mas o... Eu não tenho como falar algumas coisas, mas em termos de texto, em termos de legenda, e uma coisa que me irrita pra caralho, você vai falar com o NPC, ele tá falando uma coisa e o texto é totalmente diferente. É. Tipo assim, porque tá em inglês, né? Então beleza. Aí ele começa a falar assim, eu costumava ser um aventureiro, eu achei uma referência do Skyrim, isso passagem, mas... Mas aí aconteceu esse negócio e eu deixei de ser. E aí no texto tá, sei lá o quê, procure uma galinha... Porra, velho. Como assim? Sabe? Deixa, sei lá, que nem o Final Fantasy que não sai áudio. Fica melhor, entendeu? Do que soltar umas merda dessas, sabe? Eu não dei rage recentemente de um jogo assim, que eu acho que eu falei que a pessoa falava um bagulho completamente diferente, era estúpido. Com certeza que eu joguei alguma coisa que era assim, mano. Dava raiva, velho. Não lembro, mano. Mas não duvido que não tenha. Deixa eu ver. Léo, do que você tá falando? Paulo, a tá, pressão, ó. Como você cedilha? Agora até eu triggerei. Será que tem sotaque de gaúcho? Tipo, sabe, o sul tem aqueles dialetos que só a gente do sul que entende, né? E... Empolgante. Legal. Como que é? É pão que é aí no sul, que é cacetinho, né? Não. Aqui ou não, é no não. Rio de Janeiro? Ele não tá. O Hugo não é sul de Rio Grande do Sul. Eu sou mais no interior de São Paulo que sul, falar bem a verdade. Ah, mas aqui tem nós que fala porta, porteira. Eu acho nós que toca as modas de viola. Acho que é algum lugar do sul que fala um cacetinho no pau. Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. É. Fila, eu acho que é bicha. Não, é em português de Portugal. Não, mas lá eles falam também. Tem uma palavra que eu adoro dar exemplo, que é... Se você for pra Florianópolis, você vai ouvir muito o pessoal falando... Nossa, Claudio aqui, hein? Claudio? É. Nunca ouvi isso, mano. Você sabe do que... Crowd? De onde vem Claudio? De crowd, encheu. Crowd, nossa. É Claudio. Como é que isso virou um estrangeirismo em Santa Catarina? Véio? Não sei, velho. Tem muito gringo, né, mano? Eu ouvi bastante em Florianópolis. Claudio, muita gente visita, crowded talvez, here. Né? É. Crowded? Crowd? Eu pensei que era mais possível que tivesse vindo alguma coisa de Cláudia Leite do que Crowder. Não, pô, nem existia Cláudia Leite, né? É do Leite, Nordeste, né? Acho, né? Mas eu, Leite não é Nordeste, não. Cláudia Leite é rico. Não? Eu sei que forró é for all. É, exatamente. E virou forró. Salsicha Vina, se eu não me engano, em Curitiba. Cláudia Leite, de onde essa mulher é? Ela é de Rio de Janeiro, verdade. Tá querendo... Competir com a o Axezeiro, o Hugo Axezeiro. Não, tá querendo competir com eu, o cara das informações inúteis. Impossível. Mas, bom, deixa eu ver aqui. Tem mais alguma coisa pra gente comentar? Porque a gente tem uns 10 minutos. Uns 10 minutos pra triggerar? Bom, sei lá. Mas a questão é, a gente indica esse jogo? A questão é que, tipo assim, se você tem 20 reais pra jogar esse jogo, e você não tem paga nada a mensalidade do Final Fantasy. Que só custa uns 30 reais a mais. Fora os 200 pra comprar. Não, mas aí não conta. E fora nossa. O túnel. Fora o túnel. Túnel? Pra que túnel? Você vai fazer porra nenhuma com túnel mesmo? Nossa, eu tenho que tirar do jogo aqui, senão eu vou ficar vomitado aqui nesse monitor. É, não, eu acho deixa assim... Deixa eu botar Daphne pra te triggerar mais ainda, então. Eu acho que tem uma galera, vejo nos grupos, procurando saber se roda, tem muita gente frustrada porque tá jogando... Mano, teve um maluco jogando mal de janela, velho, isso me doeu ao coração, assim, sabe? Mas é normal isso. De ver aquela bordinha, fala, meu Deus do céu. Né? Qual que é o problema? Olha o burguês safado aí, ó. É, então, você fala... É, mano, o burguês safado bateu forte aqui mesmo. Mas, é porque, assim, ele não é um jogo que condiz com a realidade social do Brasil, entendeu? Sim, nada a ver. Tipo, ah, beleza, a gente consegue rodar, mas quanto dinheiro a gente gasta no computador, né? Não, mas ele não é um jogo pra computador top. Oi? É. Ele roda forma, no não. Medium, suave, 60 FPS, num PC de 2012. É, mas quanto você gastou no seu PC de 2012? Cara, a minha placa de vídeo é a sua de 2012. Sim, então você pagou mil e poucos reais na sua placa na época. Sim. Então, mas você vai falar às vezes com alguém que tem um notebook que custou mil reais hoje em dia. Mas um notebook de mil reais hoje em dia tem a potência da minha placa de vídeo de 2012, dependendo. Não, esse dependendo, eu acho que é bem mais do que dependendo. Cara, acho que pra rodar o jogo no low, ele é bem suave. Cara, eu tenho um Mac e nem tudo roda no meu Mac. Você tem uma ideia? Mas, não, mas o Mac você nunca foi hardware pra jogo, cara. Exato, velho. Ah, mas ele tem umas, ele tem i7 os caralho aqui, entendeu? Não, mas tipo daí assim... não faz diferença nenhuma. É onboard que tem que ver aí naquela placa de vídeo. Ele tem uma GeForce aqui. Hoje em dia, 95% do trabalho é feito pela GPU, entendeu? É feito por... Vamos na parte nerd hardware, tá ligado? Mas que o notebook hoje em dia roda... Um notebook, eu tô falando de gente de classe média e classe baixa. Um notebook de 1.500 pra... reais, mais ou menos, sim. De 1.500 pra cima, hoje roda. E eu não tô nem falando notebook gamer, viu? Porque 5 mil reais você não compra um notebook gamer nem ferrando. Ó, vou entrar na Kabum agora e vou procurar notebooks de 1.500 reais. Kabum, velho? Não, só cara, no lugar que vende consigo... notebook, entra na Dell. Dell? É, entra na Dell e vê um notebook de jogo pra você ver o preço. Você vai cair pra trás. Não, tô falando de 1.500 reais. Foi o que o João acabou de falar. Ah, sei lá, cara. Paraguai, Mercado Livre, beleza, tá ligado? Mas ó, mercado nacional sem chance. Um notebook Dell de 1.529. É, tem um i5 de quinta geração. Cara, ele tá rodando, ele roda em HD Graphics, mano. Eu tô vendo no YouTube. 4 GB de RAM. Claro que roda em HD Graphics. Um monte de coisa que roda em HD Graphics. Final Fantasy roda em HD Graphics. Exato. E é placa. Se você tiver um HD 4.500 pra cima, GG, tá ligado? Até 4.000, acho que até 3.000 roda. Mas você vai rodar o jogo que nem um lixo, né? Sim, no low, mas é jogar. Então... Não, eu vi um cara tá, que tá não, parecendo o RuneScape aqui, mas... tá parecendo o RuneScape. Caralho, mano. Tá muito trash, velho. Parece outro jogo, velho, sem zoeira. Chef Master, todo o processamento somente vai pros peitos. Se tirar a física do peito, cara... É, tem esses detalhes. Eu acho que ele exige bastantezinho até pra você ter uma experiência decente, né? Uhum. Pra você ter um negócio... Não é que nem o Final Fantasy você consegue ter uma experiência decente sem os brilhos, né? Entendi. Esse, ele se movimenta tudo muito rápido, mano. E... Eu tenho uma magia do meu mago lá que ele, mano, foi que nem eu falei. Dá o dano, mas não dá a animação, né? Aham. Uhum. Então você fica meio, porra, gastei uma grana pra, né, não rodar esse bagulho direito. Então, mas... Vocês não recomendariam isso pro povo? Já que tá 20 reais. Depende. Se tiver máquina pra rodar, sim, pô. Eu recomendo, porque tem... Bom, depende. Tem gente que... A minha amiga, ela foi jogar Final Fantasy. Eles não gostam do início do jogo. Pra eles parece travado, sabe? Tá acostumado com esses MMO que é assim, Blade and Soul, Etera, não sei o que, tem essa movimentação fluida. Aí vai pra um jogo que nem Final Fantasy, ou WoW, aí você olha e você fica tipo, que merda é essa, mano? Não consigo dar combo, não consigo fazer nada. Esse é muito asiático, né, mano? Jesus. Essa galera é muito asiática. Eu acho que isso, né, velho? Porque Final Fantasy, tipo, o trailer do Final Fantasy é horrível. Porque ele te para justamente na parte que o jogo começa a ficar bom, entendeu? Mano, o Chef Master odeia esse jogo, né? Por quê? Desculpa, mas que experiência decente, o jogo é ruim pra carambola. se você compara com o Final Fantasy, ele é ruim mesmo. Sei lá, bom, a gente tá falando de uma Square da vida e de Final Fantasy que tem o quê, né? 30 anos de lore nas costas. É, e que já começou cagada, né? O 14 começou altamente cagado, né? Reborn tá aí, né? pra provar que eles saíram de um buraco bem grande. Que... Sim. Mas eu acho assim, é divertidinho, divertidinho. Porra, você tem uma galera pra, com quem jogar. Ah, então, é, o Diablo 3 ele tem bastante esse negócio de grind, né? É, e eu nunca peguei Diablo 3 exatamente por causa disso, porque eu sei que isso me cansa. Entendi. Então eu acho que é um jogo que tem dado de validade, sabe? Eu acho que é assim, Paulo, se a mecânica do combate é legal, eu não ligo de ficar, tipo, matando bicho igual um retardado, entendeu? Vide Destiny. Vide Destiny 2, que é basicamente isso. É o tempo inteiro matando bicho pra ver se dropa uma fucking arma, entendeu? E quando vem a porra do engrama, o RNG te fode e dá a mesma arma 20 vezes, entendeu? Eu falo de novo que deu uma zoada aqui. Deu uma zoada pra você? É aquela coisa de... Tipo assim... você fica lá farmando a arma... E em vez de dropar a arma, dropa um item... Do item pode vir a arma. Aí acontece igual eu, que eu já tô, tipo, há 2 semanas tentando dropar 3 armas específicas e elas não vêm nem com o poder de Jesus. Das outras já vem um monte repetida, entendeu? Aham, isso é meio bosta. É. Só que também tem aquela parte boa, né? Igual eu comentei aí antes de começar o podcast com você e com o Igor, que eles fizeram o desafio do PVP, eu fui lá, peguei o engrama do clã, que, tipo, eu não fiz o PVP, entendeu? É um engrama, tipo, gratuito, tipo, ah, toma aí, porque o seu clã conseguiu completar o PVP. É, e saiu basicamente a melhor submachine gun do jogo, entendeu? Você tem um cu virado pra lua, né? É, exatamente, só que de outra forma, as 3 armas que eu tô, tipo, faz 2 semanas, eu nem vi elas até agora. Eu peguei, tipo, eu peguei coisa mais difícil, que é tipo as skins pra essa arminha, entendeu? Eu dropei as skins pras armas, mas eu não tenho elas, então... Ah, tá. É. Não, que seria, em teoria, mais difícil de pegar, porque as skins dropam das loot boxes dele, entre aspas. Uh-huh. Assim, você ganha uma por nível. Então eu ganho muito menos engrama brilhante, que é Bright Engram, né? Uh-huh. Do que o engrama exótico, Exotic Engram, entendeu? Eu ganho muito mais exótico, mas mesmo assim a arma não veio. A skin veio. Então, sei lá. E aí você aguenta isso por causa de como é o jogo. Porque né? A jogabilidade do jogo é excelente, entendeu? Uh-huh. Eu, por exemplo, amanhã vai sair o patch do Final Fantasy, mas eu tô mais preocupado em ficar. É, jogando Destiny, porque, pô, vai resetar, que legal, vamos lá fazer raid e tal. Tipo assim, pô, eu não preciso mais nada da raid, mas eu quero jogar porque é legal, entendeu? Porque eu gosto, porque é divertido você jogar, entendeu? Ok. É interessante essa parte. A jogabilidade, tipo, é igual Borderlands, a jogabilidade te puxa. É aquele negócio que você fica pensando quando que eu vou voltar. Final Fantasy também, eu tenho essa relação, mesmo não conseguindo raidar, entendeu? Tipo, eu tô lá fazendo a... Igual eu falei pra você, fui lá fazer a rabanada ontem, né? Ah, oi? A rabanada, né? Sim. A raid lá que você falou que tá difícil porque, pô... Mas a gente foi insistindo. E aí eu terminei ela, peguei o negócio e falei, nossa, legal. E aí um cara da FC falou assim, ah, vou fazer a raid agora. Eu falei, vou de novo, tá ligado? Vamos lá. Essas raids, por mais que elas eram frustrantes, até certo ponto, porque... A Osma... Mas era legal você voltar lá e ficar fazendo, fazer as mecânicas. Sim. Ah, do tipo, você tem que prestar atenção nisso e tal. É verdade, é uma sensação boa isso aí. Bem lembrado, Hugo. Acaba... Alguém pensa, o chefe Massa falou, alguém pensa em uma piada pra zoar o Rieiro por causa do arrombado, Aoi? Não entendi. Porque eu também não, mas tudo bem. Arrombado mas... eu sou mesmo. Mas, bom, temos mais algum ponto? Só se eu colocar ele na stream. Oi? O ponto. Ah, se fuder. Mas... Temos mais alguma coisa pra discutir sobre hoje? Eu acho que não. João, de boa? Não, de boa. Boa, então é isso mesmo, galera? Basicamente sim, o que a gente precisava falar é... Hoje foi full Black Desert. Então, Black Desert, fica aí na sua opinião, compra se tiver 20 conto e uma galera pra jogar, não compra se você não tiver um não, PC. Não, solitário nem o MMO compre, porque solitário é foda, tipo, vai ficar... É, justo. Muito ruim, tá ligado? Qualquer coisa, na verdade qualquer jogo, cara, até o Destiny, se for jogar Destiny sozinho, não jogue, cara, você só vai se frustrar. É a vida, tipo a vida, não passe a vida sozinho. É, por isso que eu fui atrás, a primeira coisa que eu fiz quando eu fiz o pre-order do Destiny foi procurar um clã, entendeu? Que esses meninos estão aí. Eu lembro, você não tinha nenhum jogo, você já tinha clã. É, exatamente. Você tava assim, caralho, jogo nem sei se tem clã. Eu falei, mano. Caralho. Eu não vou jogar aquilo sozinho, tá ligado? Se meus amigos não querem jogar isso aí, eu vou jogar sozinho, entendeu? Vou procurar um outro. É, uma galera. Mas tem que fazer isso mesmo, né? Só coisa ruim hoje, beleza. Pode, mas... Foi mal, chefe Márcio, foi mal. Semana que vem a gente compensa você. Semana que vem a gente bota um passo a passo do João criando o personagem com peitos flat. Eu acho que a gente tem que fazer isso ao vivo. Tem que fazer a criação do personagem ao vivo. Uhum. Pode ser. Deus, cacete. Vou aqui baixar 50 GB e pagar 20 só pra mexer no, na barrinha do peito ali. Não duvido nada. O custom made dá pra conseguir de graça. Eu não vou botar fucking custom made na stream, né? Caralho. Pra gente ser banido. Eu acho que tem, né? É verdade, os jogos da Illusion são meio tensos, mano. Mas é isso aí, pessoal. É isso aí. Vamos fechando, então? Deixa eu ver se eu acho a música, né? Porque eu sou um puto que não acha a porra das músicas. Que eu mexo na parada o tempo inteiro. Aí, ó a musiquinha rolando, a musiquinha do Endgame. Musiquinha do Endgame. Lol. Musiquinha do ending do podcast. E é isso aí, galera. No Marreiro, muito obrigado aí pro pessoal que apareceu, ao Léo, ao querido Chef Master, ao Igor que tá lá escutando, mas tá tentando upar o cara, não sei por que diabos aí, pá, 180 personagens no Dash, né? Uhum. Eu já tô com meus 3 e não vou upar mais, porque eu já... Acabou, tá bom, chega, tá é um de cada classe, não precisa de mais, entendeu? E é isso aí. Gostaria de agradecer aqui primeiramente o nosso... co-host, o incrível, o triggerado Paulo Endeavor. E aí, galera, valeu, foi divertido. Semana que vem a gente volta, acho que com mais animes, né? Acho que a gente vai ter mais assunto sobre isso. Falar um pouco sobre anime também. E é bom esse Death Rage segunda-feira, porque a gente já começa desestressado já. É isso aí, galera, boa semana pra todo mundo, bom descanso agora. Com certeza. Temos também aqui a participação do nosso segundo co-host, o verdadeiro rei do petanco brasileiro. Deus. Nosso querido João. Valeu, pessoal, por hoje e até semana que vem. Petanco, mano, que pariu. Mas então, ficamos por aqui, galera. E é isso aí. Fui.